pra quem quiser ouvir. É. Se você quiser mudar, o exemplo tá aí, pra quem quiser seguir. Se você quiser mudar, o exemplo tá aí, pra quem quiser ouvir. É. Se você quiser mudar, o exemplo tá aí, pra quem quiser seguir. Okay.